Nos montes da adoração tem incenso. Nos montes da adoração tem entrega. E o teu vento que leva o que não te agrada. O que penso que tenho de bom, que não vale nada. Te agrada o que penso que tenho.